que vai falar de agosto. Beijo, algum momento, beijo, vai com Deus. Ah, gente, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Elton, estamos aí com essa novidade, que não é uma novidade, porque é um evento que já tem raízes, né? Isso é muito bom. Muito bom. A gente perceber isso, a gente tá muito feliz, porque o agosto, ele não é um evento, ele é um movimento, né? E as pessoas entendem isso. Às vezes a gente fica surpreendido como que essas pessoas, depois de 20 anos, não esqueceram que poderia ter sido apenas um show de música. E o agosto realmente não foi um festival apenas de música, né? Isso. Ele é um festival de comportamento. Isso deixa a gente muito feliz. Exato. Não é só simplesmente ir lá para ouvir música. É como você falou, é comportamento, é um movimento, é uma ideia que se defende. Alan, e amanhã tem essa reunião, né? Onde vocês provavelmente vão discutir, vão começar a formatar o evento, não é isso? É, a gente teve as reuniões com os idealizadores, criadores e produtores, que é Esmão Primo, Adão Buquerque, Allan Kardec. E a gente tem uma equipe que abraçou o evento na pré-produção, e agora nós estamos tornando todos os membros do grupo de WhatsApp, seguidores de redes sociais como o Instagram. Eles vão ser co-produtores, Elton. Essa reunião é ampliada. Eles vão ajudar a decidir, porque eles têm um sentimento de pertencimento tão grande dessa marca Agosto de Rock. Para você ter ideia, por um erro de um design novo que estava arrumando algumas coisas pra gente, recriando algumas coisas, e colocou invertidas as cores, isso no grupo causou uma comoção. Não mexam na marca, pelo amor de Deus. Então assim, eles vão ajudar a gente recriar o Agosto de Rock. Olha que coisa mais envolvente. Nós estamos preparando um evento para mais ou menos umas 250 pessoas. E interessante que dentro do Agosto de Rock você vai ter todos os movimentos, como por exemplo Moto Rock, dentro do Agosto de Rock, o Multiverso dentro do Agosto de Rock, o Suíça Baiana dentro do Agosto de Rock, a exposição de tatuagem dentro do... Olha que coisa, mas eu não sei como a gente vai dar conta disso tudo, né? Eles vão ter que nos ajudar. Olha, e eu tava observando aqui, o Adão falava uma coisa curiosa e que é verdadeira. Me botaram no grupo, aí quando eu olhei esse grupo rapidamente, porque o WhatsApp ele tem um limite de 1000 mensagens, né? Quando chega ali 999, ele coloca um maiszinho assim, né? Eu falei, gente, me botaram no grupo agora há pouco, já tem 1000 mensagens, e eu vi que tem quase 600 pessoas no grupo. É uma adesão impressionante, não é, Alan? Alguns amigos estavam me falando que os outros grupos de moto rock, de hip hop, eles não estão tendo conversas, eles estão mudos porque tá todo mundo no Agosto de Rock, e eu não consigo entender como é que eles conseguem conversar, porque eu posto as coisas, os chamados, as informações do Agosto de Rock e deixo lá. E vou repetindo, né? O pessoal que está trabalhando com a gente, da agência que está nos ajudando, eles vão replicando aquele post por várias vezes, o mesmo post no mesmo dia, para que a pessoa possa ver. E eles conseguem ter altas discussões sobre tudo, Elton. Eu fico, gente, como é que vocês conseguem? Então, é isso. Eu acho que o evento vai ser tão bonito quanto foi. A gente tem muita novidade. Olha. A gente tinha palestras no Agosto de Rock. Eu mesmo fiz uma. A gente volta pra ele. Você, pronto, meu Deus. Eu você mesmo fiz uma palestra sobre a história do rock. Isso, e vai fazer de novo, calma que tem convite. A gente esse ano tem uma coisa nova, que nós vamos ter oficinas de música. Mas que bacana. Olha aqui. Oficinas de música a gente vai ter. Nosso campo vai ser recriado na forma que eles vão acordar. Quem ficar acampado vai acordar ao som de uma banda surpresa com café da manhã. para eles. Olha, que legal. Muita informação. Já tá dando muito spoiler. E eles vão receber uma coisa que eu não posso falar agora na entrada aqui. Por que não pode? Tem que falar aqui. Não pode. Tem muita coisa surpresa. Enfim, vou passar aqui para Adão, mas eu quero agradecer ao público agostiano, como é que a gente diria, Elton? Agostiano, exatamente. Agostiano, pronto, acabamos de criar o tema aqui da Brasil FM. Aos meus agostianos, agradecer pelo braço, porque o Agosto de Rock não tem um produtor, tem vários produtores e os meus são co-produtores deste movimento chamado Agosto de Rock. Obrigado, Elton, passar aqui para Adão. Obrigado você, Alan, parabéns. Adão, a data está confirmada, é 30, 31 de agosto de 2024. 30 e 31 de agosto. Que é uma sexta e um sábado, né? Isso. E o domingo a gente deixou para ressaca, né, do festival, porque como a gente. No espaço, que é um espaço que ao mesmo tempo ele é dentro da cidade, ele está na alça do anel viário, mas é uma área, não é mais separada, assim, é uma área específica feita para shows, que é a Mansão Lost. E aí dentro dessa área, né, a gente vai ficar acampado e vai ficar, né, vivenciando o evento. Então eu acredito que domingo a gente ainda tenha lá algumas surpresas. Agora, Elton, são várias coisas que têm assim nos impressionado muito nesse movimento, né? Como a Alan colocou muito bem, né? Primeiro eu quero mandar um abraço também muito carinhoso para Esmon Primo, né? Sim. Que a gente não pode deixar, né, de ressaltar a importância de Esmon, especialmente na parte de estrutura, né? E na parte também, né, de projeto, né, da escrita. Mas assim, Elton, quando a gente começou a falar, né, que o Festival de Inverno de Agosto ia acontecer, rapaz, a quantidade de bandas que pediram para se inscrever é uma coisa impressionante. Elton, nós estamos recebendo propostas, né, para tocar no Agosto de Rock, não só aqui da cidade, da região, mas já tem propostas aqui de fora da Bahia. Olha só que coisa impressionante. Minas Gerais, Espírito Santo, Ceará, não é? Goiás, gente de tudo quanto é canto. Gente, a internet é realmente uma coisa que a gente da nossa geração não consegue compreender. Não. Porque como é que as pessoas conseguem saber que vai ter um festival? Imediatamente elas já encontram, né, essa localização, essa identificação e entram em contato com a gente. Então, assim, olha, vai haver uma curadoria, né, para poder escolher as bandas, ressaltando que, por exemplo, nem eu, nem Alan, nem Esmon, a gente não participa. Entendi. Dessa curadoria, né? Ela é feita por pessoas que são do movimento, ativas no movimento, pessoas que têm conhecimento aí da diversidade que é o rock, que não é um movimento só, né? Tem várias vertentes dentro dele e a gente tanto quanto possível quer contemplar a todas, né, as vertentes. Então vai haver inscrição, só para deixar claro o pessoal e aproveitar aí para a sua audiência, de que a partir do próximo dia 10, né, do mês de maio, vão haver as inscrições, né? As pessoas vão se inscrever, a inscrição vai ser feita a partir de link que vai estar disponível no Instagram do Agosto de Rock, que também já está no ar, e a partir daí o processo vai acontecer. Nós estamos também na seleção de bandas nacionais, eu acredito que a gente deve trazer aí, né, dentro da estrutura que a gente está prevendo, pelo menos duas bandas, né, nacionais. Vamos ter também uma outra novidade, Elton, né, que já aconteceu nas outras edições, mas dessa vez com uma parceria muito legal, que é uma loja do Agosto Rock. Olha. Em parceria com o Shopping Conquista Sul, que também, assim, de pronto, de imediato, quero agradecer a direção do Conquista Sul, né? Especialmente ao Buba, que é o roqueiro também maravilhoso, e que o César Zolin também. Zolin é muito receptivo aí. Muito, rapaz, você acredita que eu marquei uma reunião pelo WhatsApp e pelo WhatsApp mesmo resolveu isso? Não. Não tem que fazer reunião, não. A gente vai se disponibilizar esse espaço aqui. Então, a partir de julho, nós teremos uma loja, né, do Agosto, com os itens, né, que a gente está fazendo e que as pessoas também gostam, né, que são colecionáveis. E no dia 13 de julho, que é o Dia Mundial do Rock, vai acontecer no Centro de Cultura uma exposição, que é a abertura do festival. Então, na verdade, assim, o festival vai começar antes, no dia 13, onde a gente vai ter shows já, inclusive, né, dentro dessa programação, e a gente pretende fazer no Centro de Cultura, Elton, um resgate, porque, assim, como o festival foi interrompido, né, na produção dele, tem centenas de materiais em fotografia, muitos vídeos inéditos. Assim, olha, Edna Nolasco, nossa querida, saudosa Edna Nolasco, tem um acervo gigante, não é da Gosto de Rock. Sabiá tem outro acervo gigantesco. Esmon também tem muita coisa guardada, fora as filmagens, não é? E fotografias das pessoas que participaram, não é? E então a gente vai tentar reunir o máximo possível desse material, né? Certo. Para disponibilizar para o público, né? Para o pessoal se ver e ver, né, o que foi o agosto. E também a partir daí a gente já começar a efetivamente fazer a venda dos ingressos, que já vai acontecer numa pré-venda, que a gente também está com data já marcada. Vai ter camisa, né? Também do evento. E a gente está com uma homenageada que, assim, para você eu posso falar porque está entre nós, né? Não sei se a gente vai conseguir autorização, mas assim, depois. E também não foi, Elton, a despeito das vertentes do agosto, né, e do rock, mas foi uma coisa quase que unânime. A nossa homenageada esse ano será Rita Lee. Rita Lee, muito bem, que ótimo, que maravilha. Eu vi no Instagram, inclusive você está ouvindo a gente aí agora, como Adão já falou, tem um Instagram, é Agosto de Rock VCA. Lá tem várias informações, inclusive tem um pouco da memória do Agosto de Rock, da história do festival, não é isso? E você que está chegando agora, inclusive tem gente pedindo aqui já para mandar a gravação da entrevista. Olha, é curioso assim, como é o carinho do pessoal. Tem gente, eu não consegui acompanhar a entrevista do início, tem como mandar a gravação para mim, para eu poder acompanhar desde o princípio. Então, olha, gente, estou conversando com Adão Albuquerque, com Alan, nós estamos falando sobre o Agosto de Rock, a retomada do Agosto de Rock. Esse ano, 2024, 20 anos da última edição, vai ser dia 30, 31 de agosto, e o Adão acabou de confirmar, a homenageada é Rita Lee. Adão, eu sei que você tem um compromisso e a gente precisa concluir a entrevista. Fale agora pra gente sobre essa reunião de amanhã. Vai ser 8 da noite, qual local? Confirma pra gente. Olha só, existem, como a Alan falou, várias produções, né? Nesse agosto. Tem uma produção mais executiva, né? Que a gente também ampliou esse ano, porque não é fácil a gente fazer, né? Não existe fazer sozinho nenhum evento como esse, né? Então tem a produção executiva e tem a produção, digamos assim, geral. E quem é a produção geral? Todo mundo que vai pro agosto. De verdade, Elton, esse é um evento que pertence a quem vai. Não pertence a quem propõe. Então, assim, dentro desse grupo gigante, né? Do WhatsApp que a gente está discutindo, né, como vai ser o evento, a gente vai fazer uma reunião que é mais uma reunião festiva, no sentido de que a gente vai passar o que já está definido, também ouvir mais de perto as pessoas, e logicamente que num evento como esse, uma reunião como essa, vai ter o quê? Muita música, né? Porque, Elton, já estão levando violão, guitarra, eu digo, gente, vai ser um pré-agosto, né? Apesar de vai acontecer num quintal, né? Que é o meu quintal, mas é um quintal grande que dá para trazer todo mundo. E eu acredito que a gente deve reunir lá entre 60, né? E 70 pessoas. Pode até ser mais, porque você sabe que de última hora, né, tudo acontece. Mas também uma coisa coletiva, Elton. Todo mundo tá entrando em contato, todo mundo tá ajudando, né? E a gente vai amanhã se divertir um pouco, se confraternizar, porque, assim, acima de tudo, o Agosto de Rock é um encontro, né? E o encontro, Elton, que esse ano será um encontro de gerações. Rapaz, olha, são emocionantes os relatos que a gente recebe, tanto de gente que foi, como gente que foi barrada, porque não foi. Minha mãe não deixou, professor, mas esse ano eu vou, e eu vou levar meu filho. Eu digo, oh, meu Deus do céu. Então, assim, serão gerações juntas, né? E diferentes, curtindo. Eu mesmo poder levar meu filho, né? Que ele tá com 16 anos, ele não foi a nenhum. Não fã nenhum, imagina, o último faz 20 anos, né? Não fã nenhum. Ele vai ver o pai dele palestrando, ele vai amar, vai ser maravilhoso. Tá inclusive, certo. Olha como a gente também está sempre atento, Elton, aos movimentos, né, e à inclusão também, né, de outros públicos. A gente, olha, lembra que nas outras edições nós tivemos espaço para o reggae, isso. Nós tivemos espaço para a música eletrônica, que naquele momento era uma coisa nova, né, que estava surgindo, o rap. Esse ano teremos rap e hip hop. Olha. Porque é também uma reivindicação das pessoas, né, para que a gente tenha espaços para outras culturas alternativas. Lembrando que o rock, ele é mais do que um estilo musical, ele é um estilo cultural, ele é um estilo de vida, por que não dizer, né? Pautado principalmente pela liberdade, pela inclusão, né? As pessoas às vezes fazem uma ideia tão equivocada, né? Uhum. Do que esse movimento, porque às vezes acham as figuras que são assim, que tem um tom mais agressivo. Não, é a atitude, é a forma da gente se comportar, né? É uma forma roqueira de ser. Então a gente vai também contemplar nessas vertentes e eu tenho certeza que vai ser um encontro maravilhoso, vai ser uma festa maravilhosa. Muito bem, e o festival mantendo a irreverência de sempre, né? Se você não for, azar o seu. Era essa a chamada que a gente fazia. Eu lhe dou a solução. Se você não quer, o problema é seu, porque as pessoas costumam dizer que agosto, né? Uhum. É o mês do azar, é o mês do desgosto, é o mês do cachorro doido. É, exato. Jânio Freitas está aqui lembrando pra gente fazer memória também do Miguel Cortes, né? Claro, Miguel Cortes era um dos nossos. Era um dos nossos queridos, né? Que ajudavam no agosto de rock. Muito bem. Deixa eu lhe dizer só isso, Elton. Miguel Cortes será um dos homenageados dessa edição. Olha, merecido. Na programação nós teremos um tributo a Miguel Cortes. Olha, tá vendo coisas exclusivas aqui sendo reveladas para o nosso público aqui do programa. Adão, acho que essa é a nossa primeira de uma série de conversas que nós vamos ter aí até agosto, né? Então, muito obrigado, boa noite para você. Foi uma alegria conversar com você, com o Alan. Parabéns e vida longa ao Agosto de Rock. Viva o Agosto de Rock, obrigado pelo carinho, obrigado pela, né, pela parceria, porque você é parceiro nosso, você é um realizador do evento e eu tenho certeza que é por isso também, né, que a gente vai conseguir fazer um evento tão bonito. E como diria a Rita Lee, quem é esse tal de rock and roll? Muito bem, obrigado, um beijo grande pra vocês, boa noite. Querido. Tchau, tudo tchau. De bom, beijo, tchau, ouvintes queridos da Brasil FM, beijo. Portanto, nós conversamos aí com Adão Albuquerque, com Allan Kardec sobre essa retomada do Festival Agosto de Rock. Amanhã, os organizadores vão promover uma reunião geral sobre o festival no bairro da Patagônia. O festival está previsto para acontecer dias 30 e 31 de agosto de 2024. Se você quiser mais informações, pode seguir o perfil do Agosto de Rock no Instagram, é Agosto de Rock VCA. Já tem 800, quase 900 seguidores já. E o festival, né, tá tendo uma acolhida muito grande de pessoas que, como eu, tiveram a oportunidade de participar e também de trabalhar e de ser um dos produtores e realizadores do Agosto de Rock. A última edição foi há 20 anos atrás, em 2004, e esse ano o festival está de volta, 30, 31 de agosto, com uma homenagem a Rita Lee e também ao nosso querido Miguel Cortes, que foi uma pessoa muito importante da comunicação e da cena do rock and roll de Vitória da Conquista. Agosto de Rock VCA, siga o perfil no Instagram e você também lá vai ter a oportunidade de ter acesso ao site oficial do Agosto de Rock, que conta um pouquinho da história das edições do Agosto de Rock ali no iniciozinho dos anos 2000. Conquista de todos, faltam 21 para 7 da noite.